Vai queijar nada temer, vai o homem do Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. casa é outra. Para mim são iguais. Tão torta como a primeira. Para mim são iguais. Eu estou. Canal 1. Faço cara séria. Se estou com fome, canto fado para esquecer.

vezes.